Next is right turn 121 decimal data. Obrigado, Europa 0 Evering. 4896 Yama Sunday 662, boa. Boa. 662 estabilizado. 3662, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH 10017. Sim, está aguardando, são 3662. Confirmando o bolso de parada 06 para 6390. Meia dúzia. Muito obrigado. Nada. Round, boa tarde, Europa 083, vacate in runway 10, vai go. Text to ahead, come back before Juliet, Europa 083. Taxi to the ramp, via Juliet, Europa 083. Cana 3662, cheque transpouso, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 109. Marcha travada, Cana 3662, está autorizado o pouso. Tan 3662, solo ao 06, libere primeira direita e chame solo em 121 no decimal 9. 219, primeira direita, Tan 3662. Ground Europa 083, confirm our parking is number 11. Affirm, text via Juliet, apron 1 at the gate 8 AB. You will follow follow me car until stand 11. Okay then, Juliet apron 1 from the stand 8 with a follow me car until stand 11. Obrigado, Europa 083. Salve Salvador, boa noite, Tan 3662, ligou. Taxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, Pátio de Destino 3, quando lá tem sinalizador, Tan 3662. Sim, Alfa Kilo, Pátio 3, cara atento, Tan 3662. Yes. Yes, sir. Salvador, Xené 6310. Confirmando? 6310, Xené, autorização, Recife 350, sem informação ativa. Informação em curso Victor, pronto 4350 para Recife. Pronto, lá, prossiga. O Xené 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Degola da pista no zero, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, Jamo, após Caju, onde intercepta a rota autorizada. 5512 é o transponder, o controle 120, décima 8, Oxené 6310. Autorizado, 350, parada 10, Puca, Jamo, Caju. Passa para 58 lá, prossegue a Recife. 5512, 208 é o controle após, 6310, Oxené. Três complementando, primeira curva esquerda. Esquerda, tá falando. Correto, 612 o portal, é após quando pronto, para acionamento e pushback 6310 da Oxené. Para aí, 10. Azul 4070. Desce para 5 refresh, que é legal na 097, autorizada Mari. 107 Mari. Zero sete zero, desce pra nível 050, QNH 1017. Vou indo apoio de duna descendo para 2000 pés. O ajuste é 1017. Reporte baixado. Correção, reporte estabilizado no curso localizador. Trip 5591, na escuta do controle de Salvador. No controle de Salvador, desça para 4000 pés, QNH 10117, autorizada chegada bom. cima da torre. Controle. ILS 4070. O 4070, complete aproximação, chame torre em 1 no noite, decimal 95, boa noite. 1895, obrigado. 5591, desça para 2000 pés, QNH 10117. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, 5591. 5591, descendo para 2000, reportará estabilizado. 070, continua a aproximação, reporte quando baixado, travado, QNH 10017. Agora amarelo. Isso, tá molhada? Negativo. Fala Salvador, boa noite, Oxené 6310, 106, acionamento na posição posterior, postidade. Gente, chama para o push. Deixa eu chamar. Azul 4070, cheque 3 pontos, gripouso que são 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-2 não, informa o chuva leve sobre o campo. Machucado, gripouso 4070. Globo, Oxané, 6303, transfere, cruza 2-1-0, descida 1-0. Oxené 6313, é o controle de Salvador. Boina proa de Bonf, desça para nível 050, QNH 1017, em Bonf, intercepta a chegada Bonf. Então, voa Bonf da presente, desce ao 050, Oxené 6313. Está liberada a velocidade em Bonf, então 633. Afirmativo. Certo, graças. Para o pushback, Oxené 6310. Reporte para o táxi 6310. 6310, mesmo para o táxi. 4070, a 50, direita 121 nesse momento. Direito 219, uma excelente noite. Bom dia. Alô, boa noite, 4070, azul, Librando. Táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Alfa Kilo e lá atentarei, ficarei ao sinalizador. 4070, uma boa noite. Uma 38 desce para nível 050, QNH 1097. Ah, estabilizando o 355-591. 355-591, complete aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 355, boa noite. Torre Salvador, boa noite ao 355-591. 5591, reporte, avistando. Boa tarde, Chanel 6313, desce para 2000 pés, que é negar 1017, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado, 6313. 2000 pés, 1017, reporte estabilizado, Chanel 6313. Avistando baixar travado, 3591. Pouso autorizado, pistão 0, vento 210 graus, 099. Para o táxi, o CNN 6390, estamos com 1058 a bordo, 3 horas e 50, alternando Natal. Xené 63 no 0, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia. No ponto de espera pronto, tu e transfere 10895, o altímetro 1017, temperatura agora corrigindo, 24 graus. 1017, liga o táxi, parte Índia, no ponto de espera, 1895, atual Xené 63 no 0, muito obrigado. Autorizado, 6313. Perdão, não foi entendido, você não é 6313. Autorizado, Duna, 6313. Certo, Duna, obrigado, 6313. Salvador, boa, Xané 63, 10, ponte espera no 0, pronto. Autorizado, alinha e manter pista 10, 63, 10. Alinha e manter no 0, Xané 63, 10. De alfa aquilo para o PA 3 quando lá tente sinalizador 5595 Goiânia 5591. Desça para nível 060, QNH1017, vou indo pro de TAP para interceptar a chegada Mari no, na pode de TAP. Dan 3305, informação, Victor. Dan 3305, desça para nível 060. Dá presente, foi na proa de Itap para interceptar a chegada Mari. 060, Itap, mais Dan 3305. Tu Puma 38. Desça para 3000 pés, que é legal no 017, Puma 38. 38 está livre das restrições de altitude em TAP. Decolou 58, controle 1208. 308, tá boa. Muito obrigado, 6310. Controle de Salvador, muitíssimo boa noite. O Xané 6310, cruzando 1800 na sua escuta. O Xané 6310, contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, veja a possibilidade de coordenar com o centro Recife, vamos com o Pro do Romeu Fox 08, ou então Pro de Aracaju. Afirmativo, aguarde coordenação, 6310. Aguardando, 6310. É, Vitor. Boa! Localizador visual, Oceanero 6310. Oceanero 6313, chame torre 198, decimal 95, bom pouso. 1815, obrigado, bom, 6310. 1895. 1895. Torre Boa, Xané 6313. 6313, boa noite, avistado. Vento 210 graus, 089. Chuva leve, pista molhada. Ciente, tem livre pouso, pista no zero, chuva leve, pista molhada, 6313. 6310. Dutra 3305, código Laduna, da presença? Afirmativo, 3305, voz Duna, desça para 2000 pés, QNH 10117, autorizado a final do procedimento ILS, execução, reporte estabilizado, 3305. 2107, reportará estabilizado, né, 3305. Uma 38 está presente, Wayne, na proa de Duna. Alfa e 121.